Corredora chefe, frequência do controle 1935, torre 186. Acione código 0125, Mike Eco Vitor. E aí, Manati? Corredor, hein? Controle 1935, torre 1186, o Mike Eco Vitor. E o transponde de 102. Informativo, táxi decolagem, chame torre 186. Entrada. Para o meu Mike Eco Vitor. E 186. 186, 4030. Salvador, Papai Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, passe 4, Livestrana, Sama e Táxi. Salvador, boa tarde, Azul 4032, está avisado no localizador da 10. Azul 4032, tem livre pouso na 10, o vento é de 1,00 graus, 1,32. Livre pouso na 10, Azul 4032. Parte da Bata, Livestrana, Sama e Táxi. Boa noite, 07, oi, dona. Boa noite, 07, falando, dona. Vitorinha Juliette, boa tarde. Autorizado Cairu, meu pé, decola pista no 7, curva direita, curva axé, caixa preta, frequência do controle 119.35, o código é o código 0160. Acionamento táxi, torre no 8.612. This 582, descend to 4,000 feet, altimeter descend 1010. Descend to 4,000 feet, 1010, 582. Copiado 70, Salvador 12.5, trevado táxi, Índia Alfa, top ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera, torre 198, decimal 612. Trevado táxi, Índia Alfa, top ponto de espera da 10, lá 198, decimal 6327. Confirmando 3 no POB, 3,50 Salvador. 5,50 Livre Táxi, chame para ingresso. Salvador, Papai Romeu, mas tem cobertor acionado para o táxi. Livre Táxi, chame ingresso. Grande 582, 4,000 feet. Main maintain 4,000 feet. 582, maintain 2,000. Controle Salvador, papapá, Alfa Capitão. Prossiga. Temos condições de tomar externe? Se autorizado, temos condições de cancelar nosso plano de instrumento e prosseguir para o através de Paripa, intenção de pouso no 7. Autorizado, 1500 pés, o 1009, o Alfa Tantal. 1009, o número 1500 pés na proa de Paripa e Alfa Tantal. O 807 para o Lock, esquerda 160. No 0 graus, 1-2, nós. Autorizado a linha ida colar, o Mike é cobrido. Solo Salvador, TAM 3, 155. TAM 3, 155. Então escuta, aguarde autorização. A gente está mantendo a escuta, aguardando a autorização. Autorizado para o Lock 160, agora tome 145 de proa para o Lock. Ok, 145 de proa para o Lock para informar que está autorizado. Controle 1396, iniciou redução, está visão a contrário da companhia à nossa frente, mantendo 3000. A gente vai seguir o tráfego da companhia, reduz agora para 180 nós, 1396. 180, pode descer 2000? 3155, autorizado. Guarulhos, nível 320. Decola pista no zero, curva à direita, saída da El, após da El, lida, após posição Bideve, Operisk 50. Frequência do controle 119.35, código transponder 5446. Tá, sim, autorizado. Guarulhos, nível 320, decola pista 10, curva à direita. Da Elbidev Upper Whisky 50, controle 19.35, transponder 5446. Protejamento correto nesta fracionamento táxi. Sente, agora pede para acionamento táxi. 327? Confirma, CNR, decolou agora com controle 1935. 19935, boa tarde. 12 na noite, decimal 6. 8 mesmo. Salvador, alô, 807, boa tarde. Ação, aguarde autorização. Guardando, 807. Mike Serra Golf, livre, decolar 107, o vento 120 graus, 11, nós. Livre, decolagem, o vento 120 graus, 11, nós. 180, suba e mantenha, aguarde coordenação para mantê-lo como final. Sim, muito obrigado. Andes 582, reduce speed to 170 knots. Reducing to 162 knots. 162. Ok. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Enche, Kilo Romeo Oscar, mantém as condições AIS 1500. Corredor Vera Cruz após Interlagos. 9,6, reduza para aproximação, chame torre no noite, versão 6. 396? Afirmativo, 1396, torre no noite, versão 6. 18,6, reduzindo, 396, grato. Salvador, Mike Serra Golf da Frota Sol. Serra Golf, Salvador, corredor chame o peço. Golf. 807. Livre pouso no 807, informa o vento 120 graus, 12 nós. Deixa ele pouso no 807. Da Elda presente, torcendo M3 27. Autorizado. Obrigado. 5000, tá, 3192. 3192, desafia para 2000 pés, 1010 é o ajuste. Via para 2000, tá, 3192. 582, clear the last X-ray. 582, clear the last X-ray. Salvador, Gol na 396, como número 2, ciente da aeronave da companhia, baixou e travou. Copiado no 396, guarda de pista livre. Guarda de pista livre, 396. Guarda 649, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, após DCT, Ilhéus. Controle 119.35. Código transponder 5416. Protejamento correto neste estacionamento táxi. Salve Salvador, boa tarde, é para cargo 842. 843. Confirmo, não compreendi. Boa tarde, Japsa Cargo 8443. Está a gente da informação papá. Estou um pouco adiantado ainda, se possível confirmar apenas a saída para Campinas. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 807, Bruno. Boa noite, 07, boa tarde, táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, 807. Cruzando 4500 sem descida, é um Airbus 320. Após cruzamento com esse tráfego, controle o seu subir direto para 085, ok? 70 graus, tô. Sondael Leda e após a posição Bridge. Maravilha, então. Obrigado, hein? Sondael Leda e Bridge. Obrigado. Rápido, meia, 8443. Permanece na frequência do senhor ou chama o cliente de visão 1? Não, autorização nessa aqui, então logo temos o chamaremos lá. Qual é o nível solicitado? Perdão, nós estamos aqui no pátio de carga. Qual é o nível solicitado? 380. 380, vou coordenar junto ao centro, aguarde a autorização. Obrigado. É Portarão, Alfa, Tango, Tango. Alfa Tango Tango vai prosseguir para que pátio, confirme? Pátio, agora vai ter. Gente, o Vitor em Desliagem Livre Taxi chama ingresso. Andes 582, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, wind 10 knots. Andes 582, clear to land. No 396, já livrou o solo 219. 219, obrigado já. Bom, no 396, livrou. Bom, no 396, prossiga ataques Alfa Juliette, gate 62. Alfa Juliette, 62, no 396. Gente, mantenha 4000 pés, Olimpo 03. Mike Serra Golf, livre ascensão 085, direto conquista. Autorizado 085, Mike Serra Golf. Controle, o Xané 6327 autoriza Ilhéus a presente. Aguarde coordenação. Confirme. Aguarde coordenação com o centro. Ok, senhor, obrigado. Localizador, prestar 3192, complete o LS, chame torre no 9616. 18-6. Xerer 6327, está autorizado 180 como final, direto, Elias na presente. Ok, senhor, muito obrigado, Elias direto. Mike Serra Golf, quando possível, se estimar de pouso. Estimando pouso, 1850, Mike Serra Golf. Grato. Que está autorizado Campinas, nível 380. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, posição bridge, até a intercepta Ampers 1-6, até Belo Horizonte, voa Zanetti, após direto Pira e após direto Mendes. Controle 119.35, pode o transponder 5472. Ok, 380 autorizado Campinas, decola das 10, curva à direita, da El, Leda, bridge. Intercepta a aerovia Uniforme Zulu 1-6, Belo Horizonte, Zanetti, Pirassununga, Mendes. Controle 1935, 5472, eu transpondo. Essa carga 68443. Correto, Neste, para cima do Metax. Muito obrigado, hein? Ouro 649, no gate 3, está autorizado reporte para o táxi. Novo Salvador, TAN 3155 no gate 7, está pronto para o pushback acionamento. 3155 no 7, aguarde para iniciar. Aguarda 3155. Salvador, Underfly A2, good deal. Underfly A2, continue your taxi by taxiway Alpha and Juliet, gate number 10, 10. Alpha Juliet, gate number 10, 10, Underfly A2. Acho que visou com o 7. Torre, Nono Idris, Malmeia, boa tarde. Dois bois da TAM, tem livre decolagem, não no 7. Vento, 1-3, 0 graus, 1-1-9. 5729, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, livre 10. Borde desvios, direto Bonf. 4 mil? Quais desvios, Bonf? Web 5729. O Romel de Cabral, você o controle? É, o Romel de Cabral passou através de Paris. Se você quiser de voar direto Costa Azul, ainda seria 185. Autorizado. Certo. Salvador, 6327, ideal de descida. 6327, chame Centro Recife, frequência 13325, alterno 251. 13325, confirma a alternativa? 1251. 1251. 55, grato. No 7. Direto já no 7, Romeu Alves. Juliette decolou aos 49 com controle em 11935. 19:35. Do Índia Júlio, muito grato. Paulo Salvador, tá 3192, livre ao piso. Então, 3192, prossiga táxi via taxiway Alpha. Guarde para o ingresso no pátio principal. Via Alpha, aguardando para o ingresso no pátio, 3192. Então, 3155, faça o pushback de modo a permitir a entrada para uma aeronave Airbus da companhia neste gate que está liberando, ok? Acende 3155. Então, 3192, prossiga seu táxi via Juliette para o gate 07, fique atento à aeronave da companhia liberando o mesmo para prosseguir. Via Juliette para o gate 07, para 3192. Tá. Boa, agora 649, ponto 0, 0. 649, boa tarde, a linha decola da 10. O vento é de 130 graus, 10 nós. A linha decola da 10, agora 92, pode prosseguir ou vai aguardar a aeronave da sair lá do pushback? Não, pode prosseguir já. A aeronave foi instruída a fazer o pushback e bota permite a entrada da sua aeronave naquele gate. Beleza, obrigado. Kilo Romeo Oscar, solo 5-1 no livre à direita, na escuta até o corte. Com destino ao Costa Azul, pelo visualização radar, o mesmo está mantendo 800 pés. Sim, Matheus, eu vou ficar atento aqui o tráfego, mas ainda não ajustou. Índia Júlio. Gente. O Romeo Oscar Bravo, Salvador? Na escuta. Atente para Papa Alfa 32, sua posição agora de 2 horas, 3 milhas e meia, deslocamento oeste, mantendo mil pés. Atente do tráfego, ainda no visual, e já está a visual com o local de pouso, o Romeo Cabral. Ok, então frequência livre, até a volta, Romeo Cabral. Beleza. Decolou 5-2, controle 1935. 1935, no 649, boa. Trem Juliette, livre ascensão 2500, direto Cairo Lourenço. Livre ascensão para o 025, corrija, 2500, Índia Júlio, grato, senhor. Olimpo 03, desça para 2000 pés, 1010, livre LS. 2000 pés, 1010, livre elétrico. Controle boa, agora o 649, passa 2000 pés, saída da EL, Leandro. No 649, contato radar, suba o 240, saída da EL. 240 da EL. Controle, autoriza o 105 para o Max Argo. Prossiga o Max Argo. Autoriza o nível 105, final. 105, ok, sub e mantenha, aguarde coordenação com o centro para mantê-lo como final. Legal, tripulante na área 1 do da Geral 3. Cara, eu não entendi, é pegar um tripulante aonde? Na Geral 3. No Pátio 3, então tá solicitando uma viatura aí da Infraero para uma tripulação aí no Pátio 3, é isso? Termo, é. Fala aqui, fiscal de pátio. Obrigado. Papa Mike, está qual altitude? Essa proa da rotatória, reporte rotatória. Transponde estacionado, Lima Papa Mike. para o táxi, está com POB de 222, 4 horas de alternativa, alterna Galeão. Tony 0120. Solo Salvador, copiou o TAN 3155. 3155, táxi Rio Juliette Alfa, tem ponto de espera pista no zero. Não ponto de espera, torre no 9 decimal 612. Copiado os dados. Juliette Alfa até o ponto de espera, torre 11862. TAN 3155. Positivo. Que livre desvio após o Abon. Padrão 5729? 5729, prossiga. Precisa voar Pelô pra livrar formações. Autorizado Pelô. Pelô 5729. Olimpo 03 estabilizado, visual com a pista. Estabilizado com a pista. Torre no noite, pessoal, meia, boa tarde. 186, chamada torre. Solo Salvador, é o gol no 783, boa tarde, com a informação papá. Confirme para o sol. Gol 1785, na posição 4. Pronto para cópia. Pronto para cópia. Gol 1785, autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda. Voa posição Bidev, Open November 857, Porto Seguro, Open Zulu 16, Gruf, Open Zulu 4 e Duque. Controle 119.35, código transponder 5453. É, Upper Zulu 14, após é Tokin, isso? Isso, é, voa Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 6, posição Gruf, Upper Zulu 4, posição Tokin. Tá ciente então, Galeão 360, decola da 10, curva direita da El Leda. Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 6, Gruf, Upper Zulu 4, Tokin. 1935, 5453, transponder. Cotejamento correto neste fracionamento táxi. Salvador, boa tarde, azul 4118, informação papá, Confins 360 para cota. Azul 4118, autorizado Confins, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, voa posição bridge e upper zoom 16, frequência do controle 119.35, código transponder 5470. 3155, visual com a aeronave no final, na curta final da 10. Tô visual. Após a mesma, o pouso da mesma linha e mantém. Sente, após o pouso da linha e mantém. Prossiga. Vai dirigir 4 mil, solicita voadona. 2 mil pés, 1010, livre LS, farm estabilizado, proedidona. Livre LS, 1010, 2 mil, descendo, 729. Alpha 1, tem level 340, 151, express. Olimpo 03, no solo ao 59, livre à direita ao livrar, mantenha a minha escuta, ok? Mantenha a minha escuta prosseguindo via Alfa e Delta, aguardando para o cruzamento. Vai levar pela primeira direita, Olimpo 03, vamos manter a sua escuta pela Delta para o cruzamento.